Thiago, algo nos beats. Atrás, filha da puta. Até onde essa porra desse ódio vai me levar? Fico pensando que é isso mesmo que o destino vai me reservar. Falta pouco pra eu pegar um canivete, meter na garganta do primeiro que desacreditar da minha tese. De que o ser humano é podre e não muda. Quem nasce bom vai ser do bem, mas quem não for vai viver na vida imunda. Eu já passei dessa fase da podaria, da orgia, céu aberto dentro de salões como se faz hoje em dia. Acaba o fôlego, o diabo traz de volta, como sempre trouxe até daqueles que viviam na vida torta. Não sou ninguém, não dou conselhos, eu só vivo. Vejo vários caindo, eu passo por cima, não dou abrigo. Já foi o tempo de ser bom, agora basta. Agora aperto a sua mão, mas na outra segura a faca. Se olhar torto e demonstrar maus pensamentos, pode ter uma certeza de que farei o que eu penso. O piano que resgata as forças que habitam as trevas, a minha fonte de inspiração nessas águas turbulentas. A tormenta inocência que não volta nem com penitência, mas não vou pagar pra ter essa ideia na cabeça. Até esqueço que um dia tive um lado certo. Quem hoje escuta o que eu canto desacredita dos meus afetos. Enfim, mais uma vez vomito verso sobre o abismo que aqui chamam de alma que sofre com o martírio. Martírio, martírio. Alma que sofre com o martírio. Aqui chamam de alma que sofre com o martírio. A face do medo, o início do pesadelo, a cor do desespero, a dor do desapego. O roteiro da tristeza agora está sendo escrito. Da onde vem a inspiração na qual eu escrevo tudo isso? A face do medo, o início do pesadelo, a cor do desespero, a dor do desapego. O roteiro da tristeza agora está sendo escrito. De onde vem a inspiração na qual eu escrevo tudo isso? 2011, yeah. Mais uma vez, vomitando versos sobre um abismo. Yeah.